fazendo o primeiro ponto para a fase decisiva do campeonato. Manga dá um chutão para o campo de ataque. Silvio Rodrigues corre para o meio do campo. Os jogadores do Internacional pedem descontos. Bola foi tocada para Beriato. Beriato para Batista. Levanta o braço. Terminou a partida. Grêmio campeão do primeiro turno. Olha a vibração do Jurandir. Correu para a torcida. Tirou a camisa. Vai entregar a camiseta. Olha aí, Lupi. Vitor Hugo entrega a camisa para a torcida. Aqui de frente a Coreia. É, foi uma vitória que a gente conseguiu dentro do campo, lutando com bastante esforço. E essa torcida aí merecia isso, porque eles têm incentivado a gente.